liberdade de usar o que eu gosto. Sou cara normal, então dizem que não posso. Não posso, não posso, não posso, não posso mais. Nem nas ruas eles me deixam em paz. Por mais que eu tente andar na linha reta, correta, é só nos verem na reta que eles sempre nos pegam. Sozinho com um colega ou com um amigo, já de longe já se ouve. Parado o indivíduo, se aproximou fazendo cara de mal. Me pediu os documentos, me chamou de marginal. E não satisfeito, me meteu a mão no peito para impor um respeito que não conseguia naquele momento. Vendo eu usar vários argumentos para me defender e mostrar que meu traje não tinha nada a ver com aquelas palavras que eu tive que dizer pra se fuder. Mas a autoridade queria fazer graça com a minha cara, então ele me disse: está enquadrado, ô camarada. Está enquadrado, ô camarada. Está enquadrado, ô camarada. Está enquadrado, ô camarada. Ufa, quase que eles me levam. Continuei andando, assim meio com pressa, afastando dos tiras direcionada à minha favela. Vejo, fico assustado, passando naquela viela, vendo o brilho da brasa da erva. Me aproximei, logo de cara observei que tinha altos boizinhos, filhos de papaizinho, mas que bando de bundão, tudo cuzão. Me ofereceram o produto e me chamaram de irmão. Saca só, olhei para o meu traje, não era igual ao deles, somente disse eu a eles que eles não faziam parte da minha galera. Pois quem é do hip hop não entra nessa onda de matar, roubar, fumar, não tá com nada. Pois quanto mais você usar, pouco a pouco as drogas vão te matar. É muito triste a vida de quem vive assim. Bom, por mim eu não estou nem aí. A vida é sua, faça dela o que quiser, desde que ninguém pegue no meu pé. MWN, radical até na fé. MWN, verdadeiros radicais. Não, muito mais. Liberdade, liberdade, liberdade de poder usar, cantar, dançar, inflamar, sem ninguém embaçar. Porque se eu grilar, o bicho vai pegar. Engraçado, porque que os tiras tiram a gente como otários? Não procuram ficar na deles, só embaça do nosso lado. Otários fardados, nós não somos seus chegados, não precisamos de vocês. Raça do caralho, em nosso baile black ou no calçadão, aqui a gente faz a nossa organização. Dançando em pé ou então no chão, tá valendo a alegria de cada irmão. É. E para combater essa discriminação, não mando rajada de canhão, não. E para combater essa discriminação, eu uso apenas liberdade de expressão em busca de uma vida melhor. Trampando, ralando, derramando suor, mostrando a todos que a vida é foda. Que para bodinho otário e mané gambé, aqui sabedoria tem de sobra. Coisa que não se aprende em escolas, muito menos em faculdades. Pois a escola da vida está nas ruas das periferias. E não vacile nunca desde dia. MWN, é isso aí. MWN, verdadeiros radicais. Não, muito mais. MWN, verdadeiros radicais. Não, muito mais. MWN, verdadeiros radicais. Não, muito mais. MWN, verdadeiros radicais. Não, muito mais. MWN.